Em resposta às indiretas da concorrência. Em resposta às indiretas da concorrência. Já que vocês debocham dizendo que nós somos bons e afirmam que vocês são maus, é... Nisso vocês têm razão. Bons, sim, nós somos. Maus, sim, vocês são. Inovar? Pra quê? Se não há concorrência ao nosso nível. E pelo visto, vai demorar muito. Quem somos? Vocês já sabem. Prepare-se. Está chegando a mais nova estrutura de som do Pará. Nova Super Bis. Agora é live. Está chegando, vem aí Super Bis Live com o DJ Sábio Show e DJ Rony Pressão. Vamos metendo na pressão, meu Sábio Show. E bora, tomando Ilha Bis. E só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima e dá-lhe um soquinho, e dá-lhe um soquinho. Soquinho, e bota na pressão, e bota na pressão. E bora metendo, bora. Tu tá rebolando. Ouro dos caras, dos caras. Tá por ali também. E aí? O GW de samba, desafio, foi lançado. Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai em paz. Põe em paz. Pra aquela que vai em paz. Põe em paz. E a nossa família, os mal falados, estão por aqui, estão na área com a gente. Obrigado pelo carinho. Alô, os mal falados. Amigo Rui também tá por ali. Bora, Rui! E ela dos Galácticos, tô na área. Meu amigo Beijo! O Beijo do Festival do Cupuaçu tá na área, por ali também. Bora, maninho! É DJ Mel, não é sempre um DJ mulher do Pará. Novinha do Popo Grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando. Meu amigo Porquinho, da família Os Mal Falados, tá por ali também, bora Porquinho. Eita novinha, tu tá rebolando bem. O GW que me chama, desafio, foi lançado. Aquela que vai em cima. Bora, Beto, mandou Sabe o Jô. E bota na pressão com o Sabe o Jô, assim. Bora, Sabe o Jô. Bora, Sabe o Jô. Um, dois, três, vai. Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada. Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. Só nós dois dentro do carro, com os vidros tudo fechado. Você só relando e mim, me deixando só pisado. Eu falo o que eu faço pra ti fazendo sexo. Quando te levar pro baile, quando terminar eu pego. Pego e quando terminar eu pego. Pego e quando terminar eu pego. Pego e quando terminar eu pego. Nosso amigo DJ Robinho, tá por aqui com a gente, amigo Marcinho lá do Sábio Show. Um abraço, Robinho, pra você, Marigre. Se quer, a gente volta, é doida. Vamos que vamos. Toma, Sábio Show, e vai. Bora detonando, Sábio Show, vai na pressão. Será que tem alguém do Paissandu hoje aí? Quem é do Paissandu, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. E quem é do clube do Rio, bota o bracinho pra cima. Bota essa mãozinha, bora, detonando. E bora, detonando. E bora, detonando. Libera! Meu moço, eu venho de longe. Super Bis Track. DJ Sábio. E agora? Alô, Belly!

bandida. Embaralha todo mundo sabe o show. Embaralha todo mundo na pressão. Não sabe o show da Virão da Leão. É o 14º Virgimão da Mandioca. Embaralha todo mundo. E aí? Te seguro. Super B, salve! Quem é que tá de rock aí? Bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Tem hora pra chegar em casa. Coloca o bracinho pra cima. Que tem hora pra chegar em casa. Bota a mãozinha pra cima. E bota essa mãozinha. E vai! Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Ninguém vai me segurar. Me segurar, me segurar. Super B-Sound. Super B-Sound. Cadê o Rui? Alô, Rui! Tô ostentando e eu não ligo pro que os outros estão pensando. Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Hoje tem coque e o dourado na voz. Pega Xandão de pressão, gordo no comando, sem depressão. O whisky blue e lebo tem siroque de montão. Hoje eu vou pro crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado, hoje a festa é de patrão. O empresário mandou avisar. Betinho Playboy mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. A empresária mandou avisar. Olha a Cleo, mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Bora na pressão, viu? Sabe o som assim. Cachaça de São Luís, o seu Joãozinho, Darlon, o Fabinho, o Maré também, o Raimundo, galera da produção do, do Imperial Light, lá de São Luís, tá presente, vale grê. As luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros ainda não vai dar. DJ Sávio. Nem a metade do DJ Sávio Show. E se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conto mais. Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, Marcelo Louro. Se galera do Vista Alegre tá por aqui com a gente também, valeu. O que é que eu faça chover? Poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota eu te amo pra você. Depois de tudo sai na janela pra ver. Yeah, yeah. Quer que eu faça chover? Poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota eu te amo pra você. Depois de tudo sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acender. Olha, detonando a minha vida. Alô, família, se liga, aqui é Super Bem Sound Flex. Amanhã essa mulher vai me levar. Vou te apresentar a tua nora Júnior Santorini. É Billy Brasil. Esse teu toque malandro tem veneno de mulher. Se realmente agradece a presença de todos. Galera que vieram curtir desde ontem o 14º Festival da Pipoca. Muita coisa bacana pra galera, realmente. A gente queria agradecer a toda a galera da comitiva que faz parte desse grande evento aqui, por trazer o som da Super Music. A galera tá de parabéns realmente pelo belíssimo evento. E depois dessa música aqui tem o segundo sorteio do bingo, ok galera? Então vamos, Ina Bis! Os bafarados estão por ali também! Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei. Olha, gente! Tem um guaraná delicioso ali, vou te contar, bicho! Ó! E tem uma promoção agora de guaraná 100% natural. Apenas R$4, viu, gente? É pra acabar logo. Aí, próxima portaria, tá certo, galera? Guaraná 100% natural, delicioso. Aí na portaria. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas, eu só te peço, só mais, só mais. Só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais. Só mais uma chance, só mais uma chance. Alô, Robinho, cadê você, Robinho? Chega mais, maninho. Eu só te peço, Super Bis, a maior, a primeira, e seus telões de alta definição. Super B-Sound Flex vai te pegar. 1, 2, 3, 4. Olha que o Sábio Show vai dar tudo no hoje aqui, valeu! Santos, DJ Renatinho, galera do Drone, lá do Tabar. Aqui por aqui com a gente também, valeu. Quem é que tá solteiro? Coloca o bracinho pra cima aí que eu quero ver.

menina louca, vou chamando suas amigas, vai. Senta rabetânia, ó, fica rabetilda, vai. Senta rabetânia, ó, fica rabetilda, vai. Senta rabetânia, ó, fica rabetilda. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela. Pra cima, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar. Olha que a gente vai aquecendo a galera hoje aqui no pessoal da Mandioca. DJ Sábio Show e Rony Bressão pra galera da Super Bis. Daqui a pouquinho na volta do Rony Bressão. Daqui a pouquinho tem um show também pra galera. Vamos que vamos! Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no grau. Vinha aqui na favela pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar. Pra sentar no grau. Yuri Matos cantou. Oi, oi, oi, tá? Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente. O certo te sufoca, o prazer tá no erro. Tu não consegue me esquecer, isso te causa um des... Eu sou Jorge Matheus pra sossegar, vivo naquele pique. E aí, galera do Leão! De Wise, eu sou amante das copites. Quero que se exploda se o país está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita. Meu amigo ruim, tá Murari também, bora ruim. Amigo particular da Super Bis. Amante. Vamos que vamos, garoto. Quero dos galácticos, tá Murari com a gente, valeu. Crise, eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje. Foram dos carabelos. Um abraço, maninho. Que o pai tá fácil. Coração tá gelado. Os mal falados também tão Murari, pode crer. Família sem miséria também dá um circuito. Mas tu gosta de quem mente, o certo te sufoca. O prazer tá no erro. Tu não consegue me esquecer, isso te causa um desespero. Não sou Jorge Matheus pra sossegar, vivo naquele pique. Bora fazer o vucu vucu. Vucu vucu vucu vucu vucu vucu vucu vucu vucu vucu vucu vucu. É o pique. É o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. Aí. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força. Com força, com tudo. Tá com, tá chegando, tá com, tá chegando o aniversário do DJ Sábio Show. Tá com, em São Caetano de Odivelas, Pop Som Águia da Amazônia chega pra detonar. E Barão Vermelho Prime, você não pode perder. Sexta-feira agora, o Pop Som chega em São Caetano. No aniversário do melhor DJ de São Caetano de Odivelas. Sabe o show? Vai estar no berço. E o Pop Som detona! Que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucando e se joga pra gente. Empina o bumbum, bumbum, bumbum. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, tam, tam. Vai passando aquela pra show. E a sua primeira dama no estúdio G. Cuidando da beleza feminina em terra alta. Eu passando o cenário Boa Fortuna. Eu passando o meteoro Ouro do Caramelo junto e misturado aqui com a gente. Super abraço aqui do Rony Bressão e sai no show. Seria lá, Ceará da Boa Fortuna, da Murari com a gente, de Valdegre. Bora, Ceará! Bora, Carapaçaldi! Daqui com a gente também, meu amigo Carapanã, sua primeira dama, Valdegre. Fala, Ouro dos Caramelos! É a flota envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Então! Eu falei assim pra ela. Quero ver as mulheres dançar agora. Vai, vai. Só para as mulheres que sabem dançar. Só para as mulheres assim. Vai, vai, vai, vai. Um, dois, três, vai, vai. Olha meu parceiro, vamos de Brasil, vamos pra cima, garoto. Tô sentindo falta de fogo dessas mulheres no funk aí. Tô sentindo essa mulherada muito fria. Então daqui a pouquinho vai ter um concurso de funk. E não é possível que hoje na domingueira não tenha nenhuma mulher pra dançar um funk aqui em cima do palco. Ontem valeu um balde, não teve nenhuma, meu irmão. Bota a mão no joelho e desce até o chão. No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Vai tremendo a bunda. Vai tremendo. É pressão da Super Bis, garoto! É o bonde do TT. Ela não precisa de play, porque já vive no automático. Pensa que eu não sei, mas sou um tanto problemático. Bem que eu avisei. Essa cintura de elástico merece replay. E eu acho isso fantástico. Chamando atenção da galera. Aí você da equipe. E hoje curtir a Super Bis, chega aqui na frente do nosso palco. Porque daqui a pouquinho vai ter o show da Super Bis, viu, gente? Galera da equipe que tá lá no fundão, chega aqui na frente pra gente fazer um show bacana junto com vocês, tá legal? Vamos lá, DJ Sabe, o show é tudo do Murilo! Super Bis, a maior, a maior, a primeira, e seus telões de alta definição. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Tá na hora da galera dançar o forrozão assim! Opressão! É Big Big S.A. Sucesso Pablo Vittar! E a nossa equipe Vira Louca, lá de Vista Alegre, da Muralinha também! Olha Vira Louca! Defesa, coração, perdeu a luta sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos coladinho. Me beija a noite inteira, sexo na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. Fico a te olhar, vou te falar, fui a lona com você. Seu amor me pegou, você bateu no pote com o teu. Nocauteou, tonteou. Meu parceiro Renatinho do drone da Muraguim Bargeto. Alô, Henrique Santos. Tá na área também, Muraguim Bargeto, garoto. Primeira me vi indefesa, coração perdeu a luta sim. Deus bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos coladinho. Me beija a noite inteira, sexo na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. Fixo o olhar, fico a te olhar. Vou te falar, fui a lona com você. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Deixa eu te falar uma coisa. Nova Super Bis. Beba mais, beba devagar, tatatá, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina. E aí, meu amigo Rui? Beba mais. Um abraço pra você, Maninho. Beba devagar, menina. Cadê o beiju, cara? Cadê o beiju? Beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba mais. Bebe mais, mano. Que tal você mesmo? Ela só quer, só pensa em beijar. Ela só quer, só pensa em beijar. E ela quer parrear. Ela é independente, curte a vida livremente. Ela não resiste a um som grave de paredão. Louquinha, mas domina a situação. Ela desce até o chão, ela perde o juízo, mas o copo tá na mão. Já das lindas. Ela não resiste a um som grave de paredão. louquinha, mas domina a situação. Ela desce até o chão, ela perde o juízo, mas o copo tá na mão. Tá na mão, tá na mão, tá na mão. Vai, beba mais, beba devagar, menina. Beba mais, beba devagar, menina. Beba mais, beba devagar, menina. Beba. Olha que beba mais, beba Loredal, devagar. Beba mais, beba Loredal, devagar. Beba mais, beba mais, beba mais. Alô, meu rei! Alô, Caíca! Darlan! Isso aqui o Darlan gosta. Sucesso, nosso amigo Mano Walter. Vaqueiro diferente, Mano Walter. Você na minha vida, tampando você na minha vida. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Tô limpando você na minha vida. Tô limpando você na minha vida. Vamos nessa dança, porra! Vamos que vamos! Para de cobra! Tá vendo aí, cansei de te avisar. O mundo gira. Palma. Amigo Suco, lá do Minizal, tá por aqui com a gente. Vamos pra Suco é velha guarda, pode crer, moleque. Vamos que vamos! Fala pra geral que a gente terminou. Nosso sentimento era ali pro você ver. Suco da Didas, é verdade, para Suco. Mas você ainda sobrevive em minha mente. Por isso comprei um pano de chão e o detergente. Você pra ser quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você na minha vida. Eu tô limpando você na minha vida. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você na minha vida. Eu tô limpando você na minha vida. E pra cantar comigo ela, que é o maior avião do Brasil, Solange Almeida. Cheguei e tô chegando. E vou limpar você da minha vida. A Vine Vine, a Vine Vine. Tá vindo aí, cansei de te avisar. O mundo gira, palmas pra voltas que o mundo dá. Ah, palmas pra voltas que o mundo dá. Ah, já falei pra geral que a gente terminou. Nosso sentimento era limpo, cê veio e sujou. Chão e o detergente pra detetizar você pra sempre. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando você da minha vida. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando você da minha vida. Quem me vê dançando assim, mão pra frente. Dali minha Bissaldi! É o novo hit do verão, pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir. Nem tenta apagar de santinha, que o clima tá bom. Vai, desce, sobe, quebra e vira, mostrando. E o parceiro placa! É de ontem curtindo a Super Bis. Amanheceu muito chapado aqui, meu irmão. Um abraço aqui do Rony Pressão pra você, Maninho, você e toda a galera aqui do Areal, galera dos Galácticos. Vamos lá! No dia sabe o show vai detonando muito som pra você curtir de botão. Vou mandar o grave pra TV. Sexta-feira tem pop e som detonando. Em São Caetano, aniversário do Direi Sabe o Show. Eu tô de combo de sábado, terror de pressão. Aí no Incrível Drone, Santo Antônio do Tauai, domingo, o primeiro festa do Mensalão em São João da Ponta. A carreta Jaguar vai ser sucesso total também. Tá todo mundo convidado pra essa grande festa, meu irmão. Pop e som. Olha o bode do paredão, o grave vai bater. E quero ver bombom. Mais um festival do Cupuaçu aqui na Vila da Areia, viu, gente? Com o som do Vanguard! E olha só, gente, a participação do DJ Sabe o Chão do festival do Cupuaçu, viu, gente? Alô, meu parceiro Rui! Alô, Beiju! Ele se traiu. Pula dos caramelos. Para a maninha, abraço pra você. Dona especial do Sabe o Show e do Rune Bressan, garoto. Cadê o Carapaçaldi, garoto? O Carapaçaldi. Quer aprender uma dança que é bom demais? Com a envolvência da batida do papai. E treme tudo quando sonho do batidão. Toca a coneta, sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Ai, ai. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Parceiro DJ Renatinho, aí do Incrível Drone, fazendo uma visita pra gente. Um abraço pra você, Renato. E desce mais. E desce, desce, desce, desce, desce. Acelera, pisa, acelera. Vamos lá! Agora é comigo, Márcia Felipe. Tamo junto, DJ. Vai descer, vai, vai, vai. Quer aprender uma dança que é bom demais? Com a envolvência na batida do papai. Esteme tudo quando salto o batidão. Toda a família sempre nós. Já tá aqui com a gente, curtindo a Super Bis, garoto. Sound. Então. E já, já. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Subiu, subiu, subiu. E sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Galera do São Luís, meu parceiro Mentira, João, Mentira, meu irmão, João Raimundo, meu parceiro da Lama, né, e da seu Abinha, pra cima. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo. Vamos dançar! A Super Bis no Festival da Mandioca, na sua 14ª edição, Rony Bração, Sabe o Show! Eu comecei a namorar, só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado, deixa eu te contar. Eu no cineminha, meus amigos na balada, eu tomando sorvete e eles... Também a Lana! Pois é, meu amigo. A Lana de Vista Alegre tá aqui com a gente, super abraço a você, Lana! Salamana, vai! Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora, bebê, que tô sentindo de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora, bebê, que tô soltando de novo. Ô, Ronaldinho, eu voltei, eu tava ficando doido. Bora, bebê, que eu tô soltando. Para meu amigo Rui, da Murana igual a gente também. Eu tava ficando doido. A companhia de toda a galera, hoje com o Gina Peça, pode crer. Me diz uma coisa, você tentou? Eu tentei. Mas não tá. Meu amigo Beiju! Beiju do Cupuaçu, tá por ali também com a gente, valeu! Faz barulho! Então, Mara Detona! Super Bisaldi! Chegou aquele momento de dançar bem coladinho. 007. Vamos nessa! Só os melhores, Sabe o Show e Rony Bração no comando. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo. Também dia 9 e 10 de dezembro, o lançamento da carretinha Imperial Light lá em São Luís. Serão os convidados, gente, pra curtir de montão. procurar alívio passageiro. A sequência é pra tu encostar bochecha com bochecha. Mijador com mijador. Gosto de beijo. E toma. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Vamos lá, sabe o som de tudo das melhores, meu irmão. Nada lembrou da boca certa. Hoje a Super Beast detonando muito som pra galera. Você é claro, sempre convidado tão especial pra curtir as melhores músicas. A melhor sequência aqui na Super Beast. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Eu era. Sofrência! Banda 007. Parceiro Rui, meu parceiro, me ajuda! Cara que tô aí na área VIP da Super Bisco, toda a galera, pode grir, garoto! E você escolhe a melhor roupa. Vamos que vamos! E você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca que diz que o bom da vida é ser solteiro. Se adiantou alguma coisa, procurar. Também dia 9 de dezembro, o encontro dos DJs lá em Terra Alta. Rony Bração já recebeu o convite do meu parceiro Cara Paixão. Era pra Salte. É. Vamos tá pra lá dia 9 de dezembro em Terra Alta. Encontro dos DJs. Vamos dar aquela serrada por lá, né, Sábio? Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era, eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era, eu era. Exagerando, sim. Sou mais você que eu. Sobrevivo de olhares, de alguns abraços que me deu. E o que vai ser de mim? E o meu assunto. Uma dose e uma cajarana. Na cabeça não. A 25 de dezembro, o bingão aí. Tortura. De inauguração aí do Mercantil do Show. Aí, Vista Alegre, Souzão da Cross Pancadão. Você não pode perder, gente. Inauguração do Mercantil do Show. Você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. Então? E agora de quem é a culpa? De quem é a culpa, Sábio? A culpa é sua por ter esse sorriso. Oh, ah! Minha, por me apaixonar por ele. Só isso. Não fiz aqui, eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Ah, eu com a mãe do... Não fiz aqui, eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você? Galera, também do 15 de novembro. Tá todo mundo presente com a gente. Super Beast também sendo lá no Festival da Pipoca. Realmente foi sucesso total. Banda 007. Olha que as melhores, Rony Bração. Quem sabe o show Rony Bração detonando as melhores. E que se dane a mim. Festival da Mandioca aqui no Areal. Sucesso. Mudei, você não viu. Eu só queria ter você por perto. DJ Sávio Show. Sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. E Saúde. A culpa é minha por me apaixonar por ele. Sound. Não fiz aqui, eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua.

seu Zé. Dessa vez eu terminei de ver, seu Zé. Arruma um trem mais forte. DJ Sávio Show. Pode ser até pinga com arnica. Dá-lhe-me! Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando. Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô lembrando. E aí lascou, o rádio do boteco alguém ligou. Aí meu parceiro Placa, nossa só mais de manhã, né, Placa? Muito alcoolizado, meu. O momento tá bonito. E aí lascou, fecha a conta e me pede um táxi. Que eu vou atravessar essa cidade, nem que seja. Tadinho do seu Zé. Banda 007. Sabe o show, Detona! Ô, oh, seu Zé, dessa vez eu terminei de vez. Aqui. Arruma um trem mais forte pra eu beber, seu Zé. Pode ser até pinga com arnica. Pior que tá, não fica. Sereia, te amo, te quero, comigo, pelas estradas por onde andei, alguém igual eu nunca entrei. Galera do 15 de novembro, você é tudo. Galera, tá todo mundo aqui com a gente curtindo sua namorada Super Miss. Já tem o hino do festival da pipoca pra você. A voz que apaixona. B-Sound Flex. B-Sound. Quero nadar nas suas águas, nas ondas dos seus cabelos. Sentir seu corpo molhado a deslizar nos meus dedos. Eu quero olhar nos seus olhos, sem duvidar do que faço. Quero beijar sua boca e te prender nos meus braços. Sereia, te amo, te quero comigo. Pelas estradas por onde andei, alguém igual eu nunca encontrei. Você é tudo que eu quero pra mim. Jamais amei assim. Romeu, a voz que apaixona. Essa aqui, Rony Brasil, vai pra galera do 15 de novembro. A galera que faz parte do Festival da Pipoca. Romeu, a voz que apaixona. Abraço também o ouro do Jalamelos. O Ceará. De jantar agora só um copo. Vai ser o Carabaçal de Taburari também, pode crer. Nosso quarto, seu portal. Vamos falar, eu sou Murari também. Com seu cheiro no quintal, seu quarto. Sua localização, eu preciso. Amigo, beijo! No Festival do Cubuaçu. No Festival da Pipoca. Na Vila do 15, em Marapanim, vou te encontrar. A nova Super Bistrack. DJ sabe o show. Beijo, amor. No Festival da Pipoca. Na Vila do 15, em Marapanim, vou te encontrar. Com a nova Super Bistrack. De vigia, vou com a família Xavier. Romeu, a voz. Ele parceiro Raimundo da produção. A do Imperial Light, 9 e 10 de dezembro, lançamento. A carreta Imperial Light em São Luís, você não pode perder. Vamos lá que a Super Bis vai detonando. Mesa de jantar, agora é só um copo. Eu tô enlouquecendo por não ter você. Yeah. Yeah. No nosso nosso quarto, seu porta-retrato. No edredom, seu cheiro, no quintal, seus passos. A equipe Cachaça também lá de São Luís. Parceiro Joãozinho, da Rô, Fabinho, Manuel, Raimundo. É da produção Light de São Luís. Tá todo mundo com a gente, valeu! Na Vila do 15, em Marapani, vou te encontrar. A nova Super Bicho é. Dali, Bicho! Quem sabe o show? Beijo, amor, que é real da pipoca. Lá do 15 em Marapuni, vou te encontrar com a nova Super Beast Track. De vigia, vou com a família Xavier. Vem pra festa da Bis. Vamos detonar as marcantes assim, ó. A galera que dá valor nas marcantes, vamos que vamos. E as melhores. Meu desejo é você. Nunca te esqueci. Olha só, Sávio, também tá chegando aí o Festival do Carvão, dia 10 de dezembro. Organização do meu parceiro André, o craque e o Marica. Você é a minha paixão. Festival do Carvão, essa é com certeza a tradição também. Todo mundo vai beber todas as bombas. O furacão do som. Meu primeiro amor. Vamos lá! Hoje eu vou curtir. Ciclone toca pra mim. O furacão do som. DJ Edilson de Elcio, seus melhores DJs. Quero mais. A emoção, a flor. Olha que a gente vai detonando o sócio, galera, hoje aqui no Festival da Mandioca, sabe o show em Rony Bressão, detonando o sócio principal pra galera que tá coxinha. Vamos que vamos! Vamos detonar as nossas principais hoje aqui! Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traz. Meu amigo Marro Absoluto! Natanael das Marcantes, ele dá valor na sequência pra você, garoto! Vou te reconquistar. Só uma fase, sabe? É uma fase, vai passar. Ela só. É, tudo passa. Quer separar você. Olha, gente, daqui a pouquinho tem CD ao vivo na nossa festa aqui. E são poucas unidades, bora logo reservando aqui com a nossa produção, dá certo, gente? Daqui a pouquinho tem CD ao vivo aqui no Festival da Mandioca. Sabe, João e Rude Brasil! Parceiro Xela Léo, aí da Bis Mal Criada, ele sempre vai ouvindo os CDs da Super Bis Sound. Essa é mais uma que vai ir pra sua coletânea, meu irmão. Boa alegria. Um abraço pra você, garoto. DJ Sávio. DJ Sávio Show. Nova Super Bis Flex. Sempre nós, aqui é a nossa direita, galera lá do Juruna, está todo mundo curtindo a Super Bis, galera que vem lá se vê ali no Pará, pra curtir o Salomão aqui com a gente, está todo mundo, Equipe Os Galácticos, bora ruim! Equipe Os Galácticos do Areal! Ferreira, aqui com a gente tá Salomão e continua a Super Bis. Um abraço aqui do Rony Pressão. Rony Pressão. Quando eu sinto meu corpo todo estremecer em qualquer lugar do mundo, sempre vou lembrar de você. É que eu te amo. Bora, Gabi. Te amo e não vou. Ei, parceiro Gabi. Ah, Gabi. Desgraçado. Eu te quero. Tá bebendo. Quero meu amor com você. Fazer amor. Um abraço também, todo especial a Dalvani e também a Claudete. Aqui na área VIP, Paulinho Grê, a companhia Cláudio Melo. Toda a galera por ali, Paulinho Grê. Para todo o Pará. E aí? Ei, Portância, fala comigo. Meu parceiro Ouro dos Caramelos, tá por ali. Sempre vou lembrar de você. Bora, Rui! É que... Tá por ali, do amigo toda a galera, pra alegria ali. E não vou te esquecer. É que eu te quero. Quero o meu amor com você. É que eu te amo. Te amo e não vou te esquecer. É que eu te quero. Hoje eu sou da Super Bios e bora detonando, bora, bora detonando. Quem é que tá solteiro hoje nessa festa aí? Coloca o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem tá afim de ver o show da Super Bios? Bota o bracinho pra cima. E a gente queria chamar a galera que tá lá no fundão, a galera que tá ali pelos lados. Vamos chegar mais próximo aqui da nossa área VIP pra ficar bonito, pra festa ficar bacana. A gente poder fazer um show, um espetáculo pra galera bonito. E as equipes, bora pegar a banca, bora chegar pra cá, bora se envolver com os DJs da Super Bis. Salve o show e Rony Brasil! Agora! Tem alguém do Paisando aí? Desde quando vi você chegar? Tem alguém do Paisando aí? Foi logo querendo você pra mim. Tem alguém do Leão aí? Não adianta mais me enganar. A brincadeira vai parar aqui. Ela tá chegando aí, tá uma festa aí dos coroas em Santa Maria do Baú. Sonsando alta atenção aí, dia 9 e 10 de dezembro. Organização Ana Rita e também nosso parceiro Bandeirado. Olha, Guilherme, essa festa você não pode perder, vai ser sucesso total, garoto. E com o balsom tocando fundo forte no meu coração. Vamos relembrando, vai! O que vou fazer sem ter você comigo? É sucesso! Chega no segundo festival do Carvão! A Carretinha Pagadão, organização da Gasolina, craque, Marica! E até de dezembro! Quando estou perto de ti, que não me acostumo, se não sinto calor do teu corpo, amor, nada é igual, tudo é frio. demais, isso aí, Mocá Subinha. Pirada de ano, você não pode perder. Alegria, vamos lá. Pensado positivo, garoto! Bora detonando o Sábio Show! Detona o Sábio Show! Detona o Sábio Show! No 1, no 2, no 3, mais uma! Olha, Brasil! Essa aqui é do nosso patrão João Bandeira! Conhece aí? Conhece aí? Conhece aí? Sucesso. João Mantena. Olha o João Mantena! Na oficina, João Mantena, você tem melhor atendimento pra sua moto ficar bonita. A concorrência é melhor deixar de lado. Especialista em carenagem, você escolhe qualquer pintura. Sua moto, o que era velho, agora é passado. João Mantena, o amigo do povo. Você vai ver que vale a pena revitalizar a sua moto, pintar a sua moto na oficina João Mantena. Ser do jeito que você quiser, em vigia você vai ter. Pra ele aprender oficina a João Mantena. Amigo Carabina, a do Mirizão, da Brasília de Guajés. Pera, guarda esse Carabina aí, tá doido? Um abraço pra você, Carabina. Banda Os Canibais. Super João Mantena, você tem melhor atendimento pra sua moto ficar bonita. A concorrência é melhor deixar de lado. Especialista em carenagem, você escolhe qualquer pintura. A sua moto, o que era velho, agora é passado. E quando você chegar na oficina João Mantena, você vai ver que vale a pena revitalizar a sua moto, pintar a sua moto na oficina.